cartão postal. Com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra com a cintura do mar. Traz do sol.